capa, dólar, sujão. Sou tipo poluição, sou a nação que contamina, que em 2013 ainda extermina. O Nine na camisa, sou geral, é a gente. Tudo junto é bom demais, né? Viver sem a dor, casar com amor, andar sem rancor, ajudar a comunidade, pilantricos e homens de verdade. Ei louco, não confunda a malandragem. É nós e a rede, só que de um jeito diferente. Do jeito que todo mundo entende. Do jeito que todo mundo entende. Escuto rap, gosto de escutar. Deixo marcas onde pisar e sua cabeça deve pesar. Com tantos impostos, sem raciocínio lógico, o contador quer dinheiro, oportunista quer projeto. Passar sem se pegar é estresse, viver de arte no Nordeste. Fé, coragem, irmão, acreditar na batalha é vencer os leão. Caminhar para Sião, não tô sozinho, para os irmãos no caminho. Sou capa, dólar, sujão, sou tipo revolução. Não me pegue, não me toque, por favor não me provoque. Deixa eu de Willie. Não me pegue, não me toque, por favor não me provoque. Deixa eu de Willie. Alô Terráqueos, capa dólar sujão. Alô, alô Terráqueos, capa dólar sujão. Alô, alô Terráqueos. Alô Terráqueos, sou capa, dólar, sujão. Sou tipo poluição, sou a nação que contamina, que 2013 ainda extermina. O Nine na camisa, sou geral, é a gente. Tudo junto é bom demais, né? Viver sem a dor, casar com amor, andar sem rancor, ajudar a comunidade, pilantricos e homens de verdade. Ei louco, não confunda a malandragem. É nós e a gente, só que de um jeito diferente. Do jeito que todo mundo entende. Do jeito que todo mundo entende. Escuto rap, gosto de escutar. Deixo marcas onde pisar e sua cabeça deve pesar. Com tantos impostos, sem raciocínio lógico, o contador quer dinheiro, oportunista quer projeto. Passar sem se pegar é estresse, viver de arte no Nordeste. Ver coragem, irmão, acreditar na batalha é vencer os leão. Caminhar para Sião, não tô sozinho, para os irmãos no caminho. Sou capa, dólar, sujão, sou tipo revolução.